Chora, chora. Joga na palma da mão. Viu, eu te avisei que esse teu novo amor ia dar em nada. Viu, eu bem que te avisei. Não deu valor, saiu de mim. Foi viver paixão de brincadeira, viu? Eu bem que te avisei. Agora toda arrependida quer voltar atrás. Hoje sou eu que não te quer, pra mim não rola mais. Quando queria me dizia não, agora chora, chora coração. Não adianta vir me procurar, já tem outra pessoa. Agora chora, chora coração. Não adianta vir me procurar, já tem outra pessoa em seu lugar. Outra em seu lugar. Chora, guerreiro. Viu? Eu te avisei que esse teu novo amor ia dar em nada, viu? Eu bem que te avisei. Não deu valor, saiu de mim. Foi viver paixão de brincadeira, viu? Eu bem que te avisei. E aí? Agora toda arrependida quer voltar atrás. Hoje sou eu que não te quero. Quando eu queria me dizia não, agora chora, chora coração. Não adianta vir me procurar, já tem outra pessoa em seu lugar. Quando eu queria me dizia não, agora chora, chora coração. Não adianta vir me procurar, já tem outra pessoa em seu lugar. Quando eu queria me dizia não, agora chora, chora coração.